achou que tá uma loucura. É tudo pelo Dexter, porque ele é muito gente fina. Tá todo mundo aí, eu tô feliz pra caramba. O Dexter é um vencedor, uma pessoa, um exemplo de superação, do bem, assim, uma coisa muito bonita. Você é peça fundamental aí no nosso rap brasileiro. Firmeza, negro, estamos aí, estamos vivos sempre, valeu! O cara que tá comigo desde 90, né? Então a gente passou por vários juntos, teve o período da prisão dele. Vida, Dexter é isso, é vida. Pra mim, estar com ele aqui é uma vitória. E o Dexter é um grande guerreiro. Tô muito feliz, obrigado, Dexter, de coração, de estar nessa noite junto com você. Muito obrigado por sua vez, Dexter. Você é lição de vida, irmão. Tamo junto. Liberdade de alguém. O desejo de alguns viver a paz em comum, contando os dias um a um, na alma música. Liberdade de alguém é o desejo de alguns viver a paz em comum. Vamos assim então. Contando os dias um a um. A liberdade de alguém é o desejo de alguns viver a paz em comum. Contando os dias um a um, da alma música. Entre a terra, céu e o mar, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Dá licença nessa casa e obrigado por me receber. Essa é pra você, mesmo sem te conhecer. Uma humilde homenagem, verdadeira e de coração. Simples retribuição por tudo que vocês me fez. Chegou minha vez de demonstrar a consideração por você, seja quem for, sem acepção. Mesmo distante, esteve bem perto quando eu precisei. Sua assistência foi vital, nunca recusei. Valorizei cada palavra, cada momento, e cada oração foi transmissão de pensamento. Pensamento, alimento espiritual, graças vindas do céu, me encorajando e diluindo o gosto amargo do fel. Você diante do meu rap se reconheceu, compreendeu a intenção e me fortaleceu. Falou de mim, dos meus sonhos, da filosofia. Com proceder, propagou a ideologia. No dia a dia, lutando pela paz da guerra, em meio aos campos, asfaltos e ruas de terra. Um guerrilheiro, como foi Che Guevara. O que Deus uniu, o homem não separa. É como o sol e o calor, o jardim e a flor. Nós, vocês, a canção e o amor. Só se for pra ser como deve ser, mesmo sem se conhecer, essa é pra você. Liberdade de alguém. Muito obrigado, família Starter. Assim que é. Viver a paz em comum. Lindo demais. Todos os dias um. Hey. Na alma música. Na alma música. Entre a terra, céu. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Não tenha dúvida. A liberdade de alguém. Desejo de algum. Acho que eu tô aprendendo, né, Paulinha? Todos os dias um a um. Aí sim! Vinha, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, meu irmão. Entre a terra, céu e o mar, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Aí, Brau. Aí o bagulho é louco, Brau. Maisie, happy feeling. Ó, que louco, assim que é. Lindo demais. Quero aqui agradecer a todos os meus convidados. Tamo junto, sem palavras. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. A todos vocês que hoje vieram, que ficaram até agora, muito obrigado. É assim que tem que ser. Quero agradecer aqui algumas pessoas que fazem parte dessa grande família. E aí, Rodrigo, até meu dentista tá aqui. Muito obrigado, tamo junto com a sua esposa, obrigado, sem palavras. É nóis. E mesmo a família, família Boia Fria, muito obrigado, sem vocês nada disso seria possível. Daniel, Aline, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, tamo junto, sem palavras. Assim que é, assim que tem que ser. Jeff, todos que colaboraram para que esse grande evento pudesse estar acontecendo hoje. Zezinho da Luz, Marco Antônio e a toda a sua equipe do DVD, muito obrigado, sem palavras. Um especial ao Carioca Clube que acreditou na proposta. Sem palavras, estamos juntos aqui, olá ou em qualquer lugar. Manda o Oitavo Anjo, que faz parte da minha família também. Catinguelê, tamo junto, sem palavras. DJ KLJ, DJ Cia, DJ 1, que infelizmente já foi. Taíde, sem palavras, muito obrigado a todos vocês, só até agradecer. Juninho do Banjo, tamo junto. Família Oitavo Anjo, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês, valeu! Tchau! Max B.O., sem palavras, e aí, Guga? Claudinha? Parabéns, dama, parabéns. Ice Blue, Preto Zezé, Pericles, Fábio Rogério. Nos ajudou também na divulgação, muito obrigado a todos vocês que colaboraram. Sem palavras, que Deus leve vocês pra casa. Todo amor, todo carinho, sem palavras, GDS, tamo junto. Farinha, tamo junto, Wagner, manda, é nóis, tamo junto. Que Deus abençoe cada um de vocês, tchau, valeu.